Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Muito bem, agora 6 horas, 11 minutos. Estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso querido Espaço Local, um programa dedicado a você, músico de Ubatuba. Acredita na própria música? Tem a sua banda? Aqui o Espaço Local é um programa dedicado à sua música. Entre em contato com a gente pelo telefone no 38335550 ou na nossa fanpage no gaivota.fm.br. Ou se preferir no facebook.com/espaço local. Entre em contato com a gente, mande seu material. Não canso de repetir que nós estamos com uma cena musical em Ubatuba efervescente, tem sons para todos os lados. Só de banda de rock são mais de 30, e desses 30 aí, mais a metade acreditando no som próprio. E é justamente isso que a gente quer mostrar para você, ouvinte aqui da Rádio Gaivota FM. Você já sabe, a rádio que agita Ubatuba. Lembrando também, mandando aquele salve para os nossos apoiadores, a América Music, a Luteria, na figura do André Fofão e também do Júnior. Como passa o telefone e também do Blues on the Rocks, nossos mais do que parceiros, né? Nossos amigos. E hoje o papo vai ser pesado, hein? Estamos hoje aqui com o pessoal da banda Overdose Nuclear, a cena do metal, né? Do som mais extremo, também acontecendo aqui. Paralelo, né? Mas como sempre foi, né? O metal, né? Sempre ali caminhando pelos cantos, mas sempre tendo ali a galera fã. Hoje Overdose Nuclear, a banda toda aqui reunida. Um salve aí pra galera. E aí, galera de Ubatuba? E aí, povo? E aí, pessoas? E aí, galera? Isso aí, hein? Vamos agora apresentar aí quem é quem aí nesse aí, galera. Aí, começando aí pelo... Vamos fazer assim, né? Qual o seu nome e a sua função na banda, instrumento? Por favor. Então, meu nome é Júlio Candinho, eu sou vocalista e guitarrista da banda Overdose Nuclear. Meu nome é Marcos, toco guitarra. Meu nome é Diego, toco bateria. Meu nome é João Galo, eu sou baixista da Overdose Nuclear. Isso aí, hein? E é o que mais sofre bullying, coitado, né? Ser baixista é sempre padecer na sacanagem dentro de uma banda. Mas tudo bem, baixo é essencial. Enfim, vamos começando aqui. Legal o som de vocês antes de mais nada. Vamos contar um pouco a história aí do Overdose, meu caro Júlio. Desde quando que começou essa empreitada aí da banda? Quais as influências, o porquê do nome? Manda aí. Então, a Overdose Nuclear começou mesmo no festival Fim dos Tempos em 2012. Lá a gente conseguiu formar a banda realmente, né? Porque formar uma banda em Ubatuba é mais do que difícil. É muito poucos músicos e muito poucos ainda que conseguem tocar numa banda de metal. Aí depois de várias formações, a gente tá a formação que tá hoje. Desde quando? Desde de quando essa empreitada? Dessa nova encarnação da Overdose, encarnação, né? É de 2012. Festival Fim dos Tempos foi o começo dos tempos da Overdose. Sim, verdade, eu lembro disso. E eu jurava que a banda já existia antes, coisa e tal, e aí, na verdade, estou sabendo agora que é desde 2012. Mas vocês estão com novidade. O porquê do nome? Overdose Nuclear é exatamente isso, é uma overdose nuclear, entendeu? É o fim do mundo, é o Armagedon, é o apocalipse. É o que tá ali, né? Já começando a tudo deteriorar. É o fim. Legal, apocalipse. Bacana. Influências da banda? Metallica, Pantera, Slayer, Sepultura. Ah, sim, old school, né? É, bastante. Engraçado a gente hoje em dia falar Black old Saba. School, né? É old school. A gente tá falando isso porque a maioria dessas bandas vem tudo da década de 80, né, meu? Abriram ali antigas, a picada. Mano. No momento onde o hard rock já não representava mais, o pessoal gostava de uma música mais pesada, que teve aquela fase, né, do hair, né, do glam, batonzinho. Maquiagem. E bandas que faziam um baita de um hard rock, né, foram se perdendo no meio do caminho. Mas aí veio, né, o metal pra mostrar ali que ainda existia uma galera que gostava de um som mais pesado, com mais pegada. Suas influências de guitarra, quais são? Quem são os caras que fizeram você pela... Mim, são músicos que tocam guitarra e também tocam, ou tocam baixo. No caso, Tom Araya, do Slayer, que é uma grande influência. Sim, legal, bacana. O James Hetfield, do Metallica. Sim, legal. Dave Mustaine. E, na verdade, o meu principal, como guitarrista, é o Tony Iommi. Tony Iommi, pra mim, é o principal guitarrista É o Iron Man, né? Ele é o rei dos riffs, né? Para alguns estilos de som, né? O Black Sabbath é fora de comum. É a fonte inspiradora, não tenho o que falar. Até mesmo entre eles, né? Que eles lá na década de 70 já ganharam o apelido de heavy metal, né? O som de vocês parece dois pedaços de metal se chocando. Era bem isso. Para uma época onde o blues, né? Não existia aquela coisa heavy, né? Tava indo naquela psicodelia, né? Todo mundo bonito e feliz. Sim. Alto. Mas aquela coisa monolítica, aquela coisa quadrada que você fala assim, ó, direciona. E sombrio também, isso é o mais importante. Vou conversar agora com a guitarra aí. E aí, galera? Tudo bem? Bem. Fala pra gente aí quais são as suas influências, o que fez você ir pra esse caminho da guitarra, do solo, né? Porque a guitarra solo dentro do metal faz uma grande diferença, né? Então, solo é legal, cara. Bom, eu comecei a tocar guitarra porque eu quebrei a perna uma vez. Mentira. Sei lá porque eu comecei a tocar, cara. É porque é legal, eu acho. E eu tenho umas influências legais, eu acho. Eu gosto muito de Pantera, o Dimebag, o Zack Wild, muito foda. Eu gosto desses caras, assim. Ah, legal, bacana mesmo. Mas tirando toda essa galera aí, tem alguma influência fora do estilo que você consiga trazer pra dentro do metal também? Tipo, não precisa estar realmente voltado com metal. Tem alguém ali? Ah, acho que não, cara. Só o metal mesmo. Bom, isso é muito bom, viu? Vamos aí conversar com o Batera. E aí, galera? Tudo bem? Beleza? não vamos chamar o cara disso aqui, não. Sacanagem. Não vai vir uma renca de baterista aqui em defesa dele, né? O baixista já sofre bullying. O Batera, não. Vamos batera deixar não, ele aí. Batera... E aí, Batera, fala pra gente aí quais são as suas influências aí, o que te fez aí pegar, né, e fazer o chão, né, o piso pra banda rolar. Bom, na verdade, eu toco há mais 7, 8 anos, mais ou menos. E eu me converti agora pro metal há pouco tempo, há uns 3, 4 anos. E eu vi vários músicos, vários bateristas brasileiros, enfim. E minha influência maior, assim, eu acho que é o Paul do Pantera também. Ah, também sim. Tenho vários, tem o Matt, tem o Virgil Donati, o Joey principalmente. Eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que a gente tá no caminho da hora aí. Estamos fazendo um som novo com Overdose agora. Eu entrei há pouco tempo. Na verdade, entrei faz uns 7 meses. Já fui crucificado, já, entendeu? E antes você tocava em alguma outra banda aqui? Tocava em uma banda local aqui. Ah, é? Só que era mais um pop rock do que... Do que realmente essa... É, então, exatamente. Já esse caminho já destinado ao peso. Bom, o vocal já falou caminho com umas trevas. Os caras me converteram aqui. E aí, Overdose. Baixista? Vamos conversar com o baixista aí. Falei quais são suas influências, o que te fez você ir para esse caminho que muita gente fala. Que aquela guitarra com 4 cordas? Bom, eu era guitarrista. Você não é frustrado, não? Não, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ah, bom, porque tem a famosa história de que todo baixista é um guitarrista frustrado e eu não acho que isso não. Aí eu entrei, surgiu a chance de entrar na Overdose um ano e meio atrás, 2 anos. Eu fiquei encantado, conheci essa banda. Oh, legal. E larguei a guitarra e fui tocar baixo, né? Porque... E quais são as suas influências nas 4 cordas? Com certeza o Rex Brown, Pantera. Pantera é unanimidade, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Black Sabbath. Aí sim, né? Voltou pras raízes ali, certo, cara? Não, bacana. Mais alguém aí fora do cenário do metal que te interessa? Não. Só o metal. Legal, só a galera metal do metal. Não, legal mesmo. Nosso amigo Sandro. Ok, então. Perfeito, então vamos para a primeira música, então. Vamos tocar o som, depois o Júlio comenta aí o que vem a ser a... Vamos começar com a 333? Pode ser. Beleza? Esse é o Espaço Local hoje com o Overdose Nuclear 333. We'll be right back. faz essa tenta mentir. As suas sombras são a passagem. Vou para o seu cérebro. O que estarei com você? Três, três, três. Isso aí, você que tá ligando o rádio nesse instante, esse é o nosso programa Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. E hoje, o metal fazendo presença, marcando presença aqui com o pessoal do Overdose Nuclear. Que pegada, hein? Que som, hein? Oh, ei, valeu, meu caro Candinho. Pô, legal o som, hein? 333, fala pra gente aí o que vem a ser esse EP, né? O nome do EP, como é que é? É, o nome do EP é Os Russos Que Vêm da Rua. Isso, legal. Que na verdade, tipo, é o que significa as três músicas, entendeu? Até que a própria música 333 seria a hora da besta, entendeu? Na mitologia, assim, é que 333 é a hora do mal, entendeu? Ah, não é o 666? É, a gente não é meio besta também. É, tá certo, hein? E o nosso EP, todo mundo pode conseguir no SoundCloud, de graça. Sim, legal. A gente disponibilizou gratuitamente lá, pode baixar, escutar, à vontade. Sim. E... quanto mais divulgarem, né, ajudar a divulgar, porque o lance do uma coisa que eu acho bem legal no universo do metal é a galera é fiel mesmo, né? Às vezes todo mundo fala, o metal não toca nas grandes mídias e coisa e tal. O metal nunca precisou das grandes mídias para perpetuar. Isso é um fato. Porque existe um público direcionado, um público fiel. E na margem disso tudo sempre teve ali a revista especializada. E hoje, graças à internet, fica muito mais fácil. Claro, você poder ouvir sua música, de repente, num programa que vai alcançar mais gente, legal. Mas... como eu já também conheço essa trilha de metal desde a década de 80, a década de 80 era muito pior, que a gente ficava refém de zines. Uma ou duas revistas e zines, e para você saber realmente se aquilo era verdade ou não. Porque isso também tinha aquela fonte, história. Né? Não existiam profissionais ali que eram... os caras eram críticos pessoal, gostei ou não gostei. Antigamente eu lembro que quando o cara era fã do Metallica, então qualquer coisa que o Metallica fazia era tudo lindo, maravilhoso. Entendeu? Mas, enfim. Legal, fala um pouco pra gente como é que é o processo de composição de vocês. Quem que é o letrista? Quem que assume as composições? Como é que fica a parte musical? Isso é tudo dividido, já chega pronto? Fala aí pra gente. Então, geralmente eu escrevo as letras. Aí eu tenho milhões de letras guardadas, assim. Eu tenho um armazém de letras. Aí eu chego e começo a fazer riffs, eu e o Marcos. Aí depois que os riffs estão prontos, a gente junta e constrói uma música, adaptando a letra e transforma. Os riffs se encaixam, assim, entre a proposta da letra, entendeu? Sim. E como que a gente quer a... Então, nesse caso, a letra vem em primeiro lugar. A letra, eu tenho as letras antes. Sim. Aí ela vai se encaixando, ela vai se moldando e se fazendo, entendeu? E, logicamente, você tem também ali um arquivo de riffs também, né? Os riffs isso também, meus e do Marcos. Tá, legal. Nós compomos bacana. Quase todos os riffs. Qual o instrumento que você tá utilizando ultimamente? Que guitarra você tá tocando? Eu toco numa Jackson Fly V. Legal. KVMG Pro. Ah, legal. E você, Marcos, que guitarra você tá usando hoje em dia pra você fazer isso? Eu uso duas Jackson, cara. Uma JDR e uma Dink. Pô, legal. Bacana mesmo. O 333 é a música que vocês estão aí, né? Vocês estão com um videoclipe, né? Filmamos. Fala pra gente aí como é que foi feito aí. Quem produziu, tudo aí. Conta aí pra gente. A gente gravou esse videoclipe lá no pé da serra, numa ruína abandonada. O nosso produtor foi o Bruno Aurevili. Aurevili, esse cara mesmo, esse cara é legal pra caramba. Conheço o Bruno, conhece, salve Bruno? Pra você, meu caro amigo. E aí, Bruno? Bacana, e não, eu vi que deu pra... Passa de novo pro pessoal aí, pra quem quiser assistir o clipe de vocês, onde que acha? O clipe você pode achar no YouTube, no nosso canal no YouTube. Também dá pra entrar pelo Facebook, que é facebook.com/overdosenuclear. Sim. E assista, né? Vamos lá pra ver... Bem bacana assistir o clipe, achei bem legal. E a música também é bem interessante. Vamos de mais som? Opa, demorou. Pode ser agora, particularmente foi a que eu achei mais interessante, Amarga Vingança. Uou. Isso aqui é o Espaço Local, vamos juntos até às 7, hein? último suspiro, sem o último compasso. Por isso que eu estou em a morte, minha santa sepultura. O frio absoluto, o desapego final, contaminado, caiga para o fim. Sem lugar nenhum, a passagem do além, os sentidos se congelam. Meu último sussurro, animalesco e inteligente. Espaço Local. É, hoje estamos estremecendo o seu rádio, né? Com o som do Overdose Nuclear. Som de metal de primeiríssima qualidade, feito aqui em Ubatuba mesmo, hein? Hoje recebendo aqui todos os integrantes da banda, o Júlio Candi, o Marcos Goulart, o João Galo e o Diego Alvim. E não adianta, meu. Vocês imaginam como é que é sem o microfone tá ligado, como é que é. O baixista não tá sofrendo tanto, não. Ele tá mais na boa. Tá de leve hoje. Ficou legal o som, hein? É que tem ensaio depois, aí o Bruno a gente tá guardando pra lá, entendeu? Nossa, fico imaginando como é que deve ser o ensaio, né? É, bem legal. Pô, legal esse som, é Amarga Vingança, Amarga hein? Vingança. Pô, fora pô, contexto de 8 minutos de som, que legal, hein? 8 minutos. Bacana mesmo. Acho que demorou uns 3 meses só pra compor ela. Não, legal mesmo, bacana mesmo. Essa música tá falando de quê? Amarga Vingança? Como Amarga... a gente tava perguntando aí? Sobre o que fala suas letras? Fala aí pra gente. Então, a Amarga Vingança, ela basicamente fala de morte, destruição, vingança e ódio, rancor e tudo isso daí mesmo. É isso. É, e outras 10 músicas também. Overdose Nuclear, baladinha, meu. Baladinha nem pensar, né? Não, baladinha vai ter uma. A não ser que seja aquela coisa da vingança. Não, a Amarga Vingança é né? uma baladinha, pô. Fala de amor. É, tá bom. Amor, amor, é, ódio, é. Vingança é quase a mesma coisa, não é? Essa, não? É só é o inverso, né? É só o inverso, né? É, então, quase. Então, tá certo, bacana. Bem legal mesmo, hein? Ó, telefone pra contato, como é que faz pra entrar em contato com vocês? Então, vai ter show, como é que tá o processo? O que que tá hoje acontecendo com Overdose Nuclear? Claro, estão aí primeiro com o EP, né? Lançaram o EP, mas claro. Então vir, a gente tá fazendo vai uma... Vai vinil, hein? Vinil é bom, hein? Colecionador é sempre assim. É, vinil ainda por enquanto... Vai vir o CD. Com... É, a gente vai lançar, a gente tá fazendo já, terminando o encarte, a gente fez sessão de fotos já tá em caminho com o artista que fez a nossa capa, o Caio, sim. Lá de São Paulo. Então, aí a gente tá divulgando, né, os que vêm da rua, nosso EP demo. E enquanto isso, a gente já termina o show pra dar o melhor possível que todo mundo pode... Diz que no meio merece. Do ano aí vai ter um festival aí, mas... É, então, ainda não é nada certo. Não é nada certo, né? Porque seria interessante, novamente, gente... né, vocês no palco, né? É, não. O melhor lugar pra conhecer o som da banda é em cima do palco. É, o melhor lugar. Vocês tocaram aí no verão, né? Vocês fizeram lá um domingueira, uma domingueira. A gente tocou lá, na arena nervosa, do verão, né? Lá. E aí, qual que é de tocar no palcão? Massa, ah, meu, né? Senti um Metallica. É, né? Uma foto bem bacana ali de vocês ali, com luz de fundo. Falei, pô, palcão é outra história. É outra história, meu. Telão de fundo, a gente fez todo um esquema de imagem, ficou muito bom mesmo. Tá, repetindo aí para telefone de contato. Ou... É, o nosso contato é contato@marebrava.org, repetindo de novo, contato@marebrava.org e também pela nossa página no Facebook, né? Facebook/mare... Calma aí, Houve um distúrbio na cabeça. Facebook/overdose nuclear. E esse é o nosso contato. Ah, legal. Lembrando, né? O Júlio Candinho fez aqui um mês aqui com frequência Maré Brava. Junto com o Sandrão Neres aqui, os dois botaram pra ferver aqui. O metal teve aqui um momento de projeção bem, bem interessante. Foram ali 4 programas que valeu a pena. Uou. Né? Legal mesmo. Mais som? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer dar um recado? Quer mandar um beijinho pra namorada? Como é que é? Tá tudo certo? E... Oi, mãe. Ninguém tem namorado. O outro, oi, mãe. Ah, é? Oh, o João tá mandando um abraço pra namorada dele. Senão ela vai matar ele. Ela vai matar ele. Óbvio que você vê como o baixista não tem vez, né? O guitarra falou por ele, pronto, acabou. Você concorda com isso, João? Eu quero uma água. Hã? Plenamente. Então tá bom, então. Manda ah, play. Galera, é isso aí, hein? Ó, lembrando, só vou dar um recado aqui, ó. Dentro da agenda musical do Blues on the Rocks. Hoje, começando o som com The Kixutes. Amanhã tem Sound Brothers, Nilo Mariano e o Sassis na sexta. E a banda Mandrake. Primeira vez aqui em Ubatuba, ali na Avenida Chico Santos 17, no Itaguá. Esse é o endereço do Blues on the Rocks. Aquele abraço a toda a equipe do Blues, nossos parceiros e amigos. Leandro, Thiago, todo mundo lá. Seguindo então com mais som, agora vamos com a música Ritual Overdose Nuclear.

Espaço Local. Isso aí, você que está aqui acompanhando nossa programação hoje no Espaço Local. Presença da banda de metal aqui de Ubatuba, Overdose Nuclear. É legal esse som, Ritual. Você estava contando pra gente aqui, pra mim aqui, em off, né? O Júlio, das visualizações, né, de cada música, né? E você estava comentando que a Ritual foi a que o pessoal que realmente que se identificou teve mais, né? Teve mais curtir e mais compartilhar, mais baixar, foi mais baixada também que as outras. Porque eu acho que ela é mais direcionada mesmo, ela tem mais um negócio do peso, né? Ela é um pouco mais rápida também, né? Também tem isso. Ritual, né? Do que fala a música? Ritual sobre o quê? Ritual. Adoro fazer essas perguntas cabeça. Bruno, você é muito de cabeça, metal. Mano. Quem quiser saber a letra, tá lá no Facebook, lá, lê e tira suas próprias conclusões. É, precisamos também fazer um adendo aqui referente. Se você reparou, eles estão cantando, as músicas estão sendo cantadas em português, que é sai um pouco fora, né? Do contexto, você for analisar, porque todo mundo acha que não vai fazer rock, principalmente o metal, tem que ser cantado em inglês. E eu também discordo disso, acho que o português cantar a própria língua é diferente. É diferente, né? É melhor, fora, né? E fora que você tem mais poder pra escolher as palavras, tipo. Sim. Um americano cantando inglês, ele é a língua nativa dele. É. Já pra um brasileiro cantando português, mesmo maior fluidade da língua que ele tiver, meu, ele não vai ser um inglês. Não, sim, vai ser um americano. Não vai, então ele certo. Não vai ter a gama de palavras. Ficar tipo Sepultura do começo, meu. Os caras colocavam umas palavras, tipo, só pra colocar. Sim, sem dúvida. Antigamente soava até meio caricato quando uma banda de. Principalmente no metal, no heavy, no Sepultura, um Creator, sim, cantando em inglês no começo. É, sim, sem dúvida. Creator, né? Diga-se passagem, é uma bela influência de vocês, né? Mário Petrosa. Mas o Creator tem vertentes ali, principalmente no início, que não se parece com nada com o que a gente conhece hoje em dia. Até teve uma derrapada no final da década de 90 teve também, né? Quer dizer, todo mundo derrapou, né? Menos o... Quem que não derrapou na década de 90? Ah, eu acho que... O AC/DC não derrapou. É, tudo bem, mas o AC/DC é o concurso, né? O cara também é só um alicerce pra tudo. Alicerce. Pô, legal mesmo. Valeu pra vocês terem aparecido aqui hoje, que deu certo de vocês vir a banda toda, entendeu? Novamente, passa aí pra entrar em contato com vocês. Vamos ficar no aguardo aí de uma apresentação ao vivo também, que é bem interessante, em breve tá? A gente já vai... Tem uma apresentação ao vivo aí. Então repete aí pra galera aí. Então, nosso e-mail pra contato é contato@marebrava.org. E pra entrar em contato também dá pelo Facebook, facebook.com/overdosenuclear. E a gente quer mandar um salve aqui pro Sandrão, nosso parceiro lá do Verdade Grande Sandrão, Saturno. Um abraço, brother. A gente que levanta a bandeira aí do metal de Ubatuba, duas bandas, né? Ah, vocês dois são duas figuras que representam bem isso, né? É só de olhar vocês olhando na rua e falar, lá, a galera do metal tá sendo representado ali. E é verdade mesmo, viu? E é um trabalho do caramba, mas a gente tá parece que isso. Não, né? Vida de metal, de qualquer jeito, fácil. Achei a cara, ficar lá... Não é isso não, cara. Metal é trabalho duro. É, e é verdade mesmo, que você ainda não... Aquilo que a gente tava falando, não tem a grande mídia ajudando, coisa, então você tem que ir na parte independente, ralando, sofrendo. Dinheiro dos nossos próprios bolsos. Isso. Os caras sabem como a gente ralou pra gravar lá em São Paulo, fazer toda a viagem, gravar o clipe. Isso foi o nosso trabalho. Okay. Nada mais, nada menos que isso. Não, tá certo mesmo. Valeu mesmo pela presença de vocês, tá? O programa está aqui sempre aberto para vocês. Assim que tiver novidades, vocês podem dar um toque. A gente vem aqui para um bate-papo. Valeu a toda a banda. Valeu, Marcos, o João e o Diego também. Claro, você, meu grande brother, Júlio. Vamos tocando em frente aí. Vamos repetir aí a 333, tá? Vamos curtir aí e respeitar, antes de mais nada, a cena do metal, porque como foi dito aqui, o negócio é feito com responsa, com muito trabalho, entendeu? Não é uma brincadeira. E toda sorte do mundo pra vocês, é isso que eu valeu, desejo. Bruno. Que daqui a pouco a gente tem ensaio. É, tá certo, então. Lembrando, então, nossos parceiros aqui, a América Music, Luthieria, na figura do André Fofão, tá? Grande mago, hein? Esse cara tem as mãos mágicas. O telefone lá da América Music é o 3832-1476. E lembrando, a agenda do Blues on the Rocks, hoje começando com The Kixutes, Sound Brother, amanhã quinta-feira, Nilo Mariano e o Sassis na sexta, e a banda Mandrake pela primeira vez no Blues no sábado, ali na Avenida Chico Santos 17, no Itaguá. Valeu, galera! Alguém quer dar um salve aí final aí? Tudo certo? Não, tá tudo certo. Valeu, Batuba! Falou então, 333 encerrando o nosso bate-papo de hoje. Até a próxima quarta. Valeu e falou. Tchau! A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h, aqui na Gaivota FM.